apaixonado, apaixonado por tão só. E assim com apenas um cantinho, um pedacinho dessa luz, oh, eu chegaria ao céu ou voltaria ao chão por seu amor. Eu quero o cantinho do seu coração, o cantinho do seu coração, o cantinho do seu coração. Cabeça, querendo ter você aqui, oh. Não sei se disse ou não disse, ao meu coração não sei viver assim.